As 7 melhores da programação. Aumente o volume e prepare-se. Você vai ouvir as melhores músicas da programação. Confira as 7 melhores da programação. Música 7. Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na margaça, mas praga de mula veia, não pega em cavalo de raça. Mas praga de mula veia, não pega em cavalo de raça. Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na margaça. Mas praga de mula velha, não pega em cavalo de raça. Mas praga de mula velha, não pega em cavalo de raça. Outro pé ficou feio, saí vazado, me astraio, peguei. Peguei o som do carro, uns modão, mas eu me segurei. Vim parar num boteco e tô bebendo desde aquela hora. Traz a pinga marvada, porque mula e praga eu cutuquei na espora. Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na margaça. Mas praga de mula véia, não pega em cavalo de raça. Mas praga de mula véia, não pega em cavalo de raça. Fernando e Sorocaba, essa tal de praga de mula véia não pega em nós não, companheira. Ah, não pega! Vixe, Mike Lian, Simão! Então vamos beber, não enchi meu saco, só enchi meu copo. Nós bebe pra esquecer, mas vou lembrar você que apaguei nossas fotos. Na boca de quem não presta, tudo que é bom é pior do que braça. Mas praga de mula véia não pega em quem é cavalo de raça. Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na magaça. Mas praga de mula véia não pega em cavalo de raça. Mas praga de mula véia não pega em cavalo de raça. Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na margaça. Mas praga de mula véia não pega em cavalo de raça. Mas praga de mula véia não pega em cavalo de raça. Aquele trem me largou, disse que eu ia afundar na margaça. Mas praga de mula véia não pega em cavalo de raça. Mas praga de mula véia não pega em cavalo de raça. Pega não, Mike Lian. Pega não. As 7 melhores, uma atrás da outra. Música 6. Conhecerão o amor numa noite fria de outono e as folhas caídas no chão da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor e diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim. Te suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou depois voou pra longe demais. Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor. Amanheceu tão lindo, eu dormi e acordo sorrindo. Só seu. Da